ama na prática, varão na teoria. Já temos amor demais. Fariseu diz que ama, mas trai. Prega aquilo que não faz. Amar o próximo é fácil quando ele tá bem, mas o mestre ensinou amar o inimigo também. Lembramos de amar quem tem algo a oferecer. Amamos quem tem muito, esquecemos os que tem pouco. Amar o próximo como Cristo amou você. Em João 13:34, esse é o mandamento novo, infelizmente pouco usado na prática. O amor se esfriou e a consequência é dramática. No trânsito, no estádio, dentro dos lares, destruição autorizada pelo governo dentro dos bares. Casamento destruído faz perdeu o sentido da frase até que a morte o separe. Famílias distanciadas dentro da mesma casa. A tecnologia que une também separa. Um filho no notebook, no quarto, a filha no iPhone, na sala, na mesma casa, mora junto e não se fala. Sem Deus é isso, vida gelada. Receba o amor do Pai, comece mudando o mundo pela sua casa. O tempo leva toda dor, tudo vai passar. E a ferida que meu Senhor, uma ferramenta do Salvador. Nos tempos que vivemos, falta o amor. Se quer a vida eterna, se livra da dor. Ama-te teu Deus de todo o coração. A vida que é curta, peça unção. Aceite a Jesus, faça uma oração. De toda a tua alma, peço perdão. Bondade, humildade, mansidão e paciência. Suporte uns aos outros e perdoe as ofensas. Eu quero ver o céu pular de alegria. Eu quero ter amor em minha vida. Nós somos salvos somente pela graça. A mensagem é ouvida mediante a palavra. Ele morreu na cruz, deu a vida por mim. Perdoou os meus pecados, amém, seja assim. O tempo leva toda dor, tudo vai passar. E a ferida que ficou vai cicatrizar. Eu vou buscar o meu amor pra ser feliz com meu Senhor.